peguei quatro ventos e trancei um laço. O cipó não arrebenta, o matuco aguenta os piados por baixo. Fui cerqueão de boiadeiro de um fazendeiro muito ricaço. Minha vida risco, mas não me embaraço. Eu sou peão corajoso, se o boi for teimoso, eu pego de braço. Oh! A filha do meu patrão era um botão de uva no caço. Mostrava delicadeza, essa grande beleza. Encostou-me seu rostinho e com muito carinho me pediu um abraço. Eu faço, foi a melhor laçada que das emboscadas trouxe o cacho, cacho. Olá! Oh! Obrigado! Obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado! Estamos chamando aí César e Paulinho. César e Paulinho.